tá valendo, é o musão, é o que é. É esse pique dela. Vomitando nesse beat, tô fazendo homicídio, atiçando as loirinha branca do cabelo liso da favela. Eu vim pro trap de penetra, entrei na cena. Abre as pernas agora, que o pai vai pôr sem pena. Branquinha sem experiência, quer ser assumida no bonde dos pretos, mas só assume preta, fia. Desde menor sou o corre, cês ainda tão no pique, matando bandido fake, me chame de Kian Killer, o mais brabo desse lado, citando por avivés. Vai parar no IML, se me arrumar problema, sem dois papos, sem ter pena. Isso é pra bandido, hoje a mão assina contrato, mas já assino homicídio. Chama as puta pra fuder, que o pai é o momento. Senta no meu pau no pelo, pra você é investimento. Foda-se os vermes, no trap faço meu nome. Com o flow Kagebush, tô criando vários clones. Idolatra bunda mole, eu vejo de fora. É tiro pra todo lado, puto nariz de tropa. Porra de bebelinho, pra essas drogas nós no sede. Whiskizada com gelo é água que bandido bebe. Elas querem o pai, eu sou verdadeiro, na cama sem som de tapa e fodo todas do pelo. Sem neurose, sem gracinha, pra elas nós é primeiro. A escolha, os padrões, os sonhos e os desejos, vocês são tudo nóia, competição de quem usa mais. Trap fake, se drogaram, nós que vende, comemora. Deixa virar moda que logo nós tá no topo, cantando trap de cria, pudim da droga no bolso. Vocês são tudo nóia, competição de quem usa mais. Trap fake, se drogaram, nós que vende, comemora. Deixa virar moda que logo nós tá no topo, cantando trap de cria, cundim da droga no bolso. Tudo lindo, noia, competição de quem usa mais. Trap fake, se drogando, nós que vende, comemora. Deixa virar moda que logo nós tá no topo, cantando trap de cria, cundim da droga no bolso.